Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Meu boi Barroso, pra onde é que ele foi? Dos três novilhos que eu tinha, tem dois. Egado, egado, egado, e-boi. O boi mais bravo do gado, eu monto o bicho no pelo, amanso e trago amarrado no fio do meu cabelo. Não é só rude o vaqueiro montando o cavalo pampo, seu corpo bruto tem cheiro da flor que perfuma o campo. Egado, egado, egado, ebô, meu boi Barroso, pra onde é que ele foi? Dos três novilhos que eu tinha, dois. Egado, egado, egado, e-boi. Eu vi de noite na mata a cara negra de um touro. Os dentes eram de prata e os chifres eram de ouro. Passei o bicho no cobre, mas lhe dei mal com dinheiro. Gastei, perdi, fiquei pobre, voltei a ser boiadeiro. Egado, egado, egado, e-boi. Meu boi Barroso, pra onde é que ele foi? Dos três novilhos que eu tinha, tem dois. Egado, egado, egado, e-boi. Se não for triste o vaqueiro, pego meu gado e me afasto. A mágoa de um boiadeiro, embalo gado no pasto. De dia eu guio com zelo meus bois por entre o espinheiro. De noite a testa do estrelo me serve de candeeiro. Egado, egado, egado, e-boi. Meu boi Barroso, pra onde é que ele foi? Dos três novilhos que eu tinha, dois. Egado, egado, egado. Questão de sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Cigarra chama e o sol vem quando ela canta. O galo tem ampulheta na sua garganta. Bicho da seda faz pano, aranha tece o manto e o véu com que o louvo a Deus faz prece. Oh, oh, oh, oh, oh. Camaleão muda a cor conforme a tela. O vagalume é a faísca de uma vaga estrela. Verão na sua asa, o caracol é o chão da própria casa. Oh, oh, oh, oh, oh. Sabia, sabe o som de toda a melodia e os versos da poesia ainda são do reino das palavras, do tempo em que os bichos falavam. Oh, oh, oh, oh, Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Sabia que de manhã vinha comer em sua mão debaixo do caramanchão. Sabia, diz por favor, se foi alguém, se não foi não, que dói demais meu coração. Sabia, diz por favor, se foi alguém, se não foi não. questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Eu já cruzei o mundo inteiro, rodei o mundo afora, olerê. Eu já ganhei muito dinheiro, mas joguei tudo fora, olará. Eu já vivi sem paradeiro, mas tô sentindo agora que é hora de voltar. Eu já mandei um mensageiro, dizer que antes da aurora, ó, amanhã eu vou chegar. Vou, mas eu vou passar primeiro lá pro juiz de fora, olerê. Vou pegar meu candongueiro pra tocar pra senhora, olará. Mãe sabe bem que eu sou jongueiro e o que ela mais adora é me ver rodopiar. Ela já foi do cativeiro, ainda dança como outrora, é danada pra jongar. Se eu pisar no chão mineiro, meu povo desafora. Minha mãe me beija inteiro, meu pai me abraça e chora. Menino varre o terreiro, meu mano comemora. Quando acende o candeeiro, é que o chumbo não tem hora. Por isso é que eu vou me embora, olerê. Iriaca que trinqueiro, iriaca que trinqueiro, iriaca que trinqueiro. Iria cá que tinquei, um dia cá que tincara, um dia cá que tingou. Iria cá que tinquei, um dia cá que tincara, um dia cá que tingou. Vou, mas eu vou passar primeiro lá pro juiz de fora, olerê. Vou pegar meu candongueiro pra tocar pra senhora, olará. Sabe bem que eu sou jongueiro e o que ela mais adora é me ver rodopiar. Ela já foi do cativeiro, ainda dança como outrora, é danada pra jongar. Se eu pisar no chão mineiro, meu povo desafora. Minha mãe me beija inteiro, meu pai me abraça e chora. Minha irmã barra o terreiro, meu mano comemora. Quando acende o candeeiro, é que o jumbo não tem hora. Por isso é que eu vou me embora. Questão de sensibilidade. Também bate papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Estrela da madrugada que deixa a noite alumbrada e faz da areia da estrada poeira de claridão. Ai, estrela, eu não quero nada, somente achar a morada vai ser minha amada, pra eu não ter mais solidão. Ah. madrugada, candeia azul lumiada, luzeiro das namoradas, lanterna da imensidão. Estrela, eu não quero nada, só tua luz prateada nos olhos da minha amada, no ardor da nossa paz. Uma das coisas gostosas do programa de rádio é o contato direto entre o ouvinte e o responsável pelo programa. Ou seja, se você quiser entrar em contato direto conosco, no site www.acasadapedra.com.br você tem um link para esse contato direto. E também na página específica para nosso programa Questão de Sensibilidade, que também é acessada pelo www.acasadapedra.com.br, há ainda um outro link para esse contato direto. Vai ser um prazer receber a sua mensagem e respondê-la. Estamos aguardando. Sabe que é possível envenenar meu coração sensível, invulnerável sem ser invencível. Quando eu menos espero, ela aparece. Se eu não quero chorar, ela escarnece. Meu Deus, mas por que cargas d'água essa minha mágoa vem me atormentar? Eu posso até sofrer, chorar não vou, porque um choro é só uma gota a mais no mar. Mas essa mágoa é sempre inevitável, pra exasperar meu coração amável. O que é impossível sem ser improvável, às vezes na bebida a gente esquece, porém pra cada copo ela oferece o sal amargo de uma lágrima. Ó, minha mágoa, me faz um favor, não põe choro pra mim, que desse jeito assim um choro é só uma dose a mais de dor. Mas como eu sei que a minha mágoa é volúvel, nosso laço é instável, mesmo indissolúvel, e para alívio do meu coração eu tenho um violão que pode me ajudar. Pra ele eu vou correr, pois nele eu vou fazer um choro, enfim, pra não chorar, pra não chorar, pra não chorar. Maior o sentir, mais intenso o prazer, pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Quermesse que acontece na matriz de pedra azul. Dia de domingo tinha bingo, pastoril e caxambu. Bolas, barraquinhas, bandeirinhas esticadas no bambu. Pau de sebo, jogos, muitos fogos, realejos, adivinhas, queijadinhas e beijos. Uma mocinha de sombrinha numa barraca de flor. Tinha nos cabelos uma rosa que formosa me ofertou. A rosa amarela da donzela que eu toquei me enfeitiçou. Arrisquei a prenda no realejo, a oferenda que era um beijo, já selava o nosso amor. Foi também numa quermesse na matriz de pedra azul. Que tem guerra, que tem guerra, que tem guerra, que tem guerra. Ontem nós já tivemos uma prévia do cantor que estamos enfocando hoje, que é o Sérgio Santos. E nós deixamos de propósito o dia de hoje para falar mais sobre ele, porque ele merece tudo aquilo que nós vamos dedicar como tempo de fala e de sentimento bom, de sentimento de alegria por tudo aquilo que vamos trazer como notícia para vocês. Em primeiro lugar, eu não sei se os nossos ouvintes aqui da região sabem, mas o Sérgio Santos, em primeiro lugar, é mineiro e da cidade de Varginha, um varginhense. Nós aqui, com o nosso programa direto de Varginha, a nossa Rádio Melodia, que é a nossa rádio educativa da Princesinha do Sul, e com este programa em homenagem a esse grande artista dessa nossa terra querida. E eu me colocando já varginhense, porque o coração fala mais alto. Embora nascido em São Paulo, Varginha é a minha eleição de vida daqui para frente e já está sendo já há um bom tempo. A mineirei, como dizem aqui. E o Sérgio Santos tem uma história magnífica e eu vou ler para vocês, vocês vão me perdoar, mas eu acho que essas informações são importantes porque elas são cultura e principalmente elas divulgam uma obra maravilhosa como essa que vocês já estão verificando desde ontem. Bom, em 1972, o mineiro Sérgio Santos, nascido em Varginha, sul de Minas Gerais, começa a sua carreira musical participando como cantor do espetáculo Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento. Olha só, vou fazer o meu comentário, já começou no melhor, né? Já começou do lado do Milton, o que mais que alguém pode esperar? E o Milton é muito exigente na escolha de quem ele convida para se apresentar com ele. Portanto, só isso já é um aval da qualidade do Sérgio Santos. No ano seguinte, ele participa do LP do próprio Milton, que registrou esse mesmo espetáculo. A partir daí, ele aperfeiçoa seus conhecimentos musicais como violonista, intérprete, arranjador e compositor. Foi vencedor dos mais importantes festivais de música do Brasil, como os de Avaré, de São Paulo, Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, o Som das Águas, da Rede Manchete de Televisão, e o Festival Carrefour, de MPB. Em Belo Horizonte, trabalha como diretor musical, produtor e arranjador dos CDs Alma Animal, de Tadeu Franco, Caboclo d'Água, de Tavinho Moura, o grande Tavinho Moura, Uma Ciranda, Uma Roda, Um Samba, de Beto Reis, Primeiras Histórias, de Flávio Henrique, e Flávio Henrique e Marina Machado. Em 1991, o Sérgio Santos conhece o poeta Paulo César Pinheiro, que vem a se tornar o seu grande parceiro. Com ele compõe uma obra de cerca de 160 músicas. Essa obra é cantada por artistas como Leila Pinheiro, Ana de Holanda, Fátima Guedes, Simone Guimarães, Cláudio Nucci e Olivia Haim, e com Milton Nascimento também. Com outros parceiros como Joyce, Murilo Antunes e Tadeu Franco, foi gravado por artistas como Sai Guarabira, Pena Branca e Chavantinho e Joyce. E só em 1995, como eu afirmei para vocês, ele lança o seu primeiro CD solo, que é o Aboio, que nós apresentamos uma parte no programa de ontem e continuamos no início deste programa com músicas de Aboio. Estamos trazendo exatamente esse CD e um mais recente, com participações de Sivuca, do Rafael Rabelo. Bom, ele é indicado para o nono Prêmio Sharp de Música em 1996 como revelação. E olha, o CD dele foi lançado na França e distribuído em toda a Europa, Japão, Estados Unidos. Ou seja, eu não sei o que estava acontecendo comigo, que estava alheio já há algum tempo a existência desse artista especialíssimo, que tem até um timbre muito parecido com o Renato Brás, o estilo musical dos mineiros. Lembra também o Milton Nascimento na sua primeira fase, não é? E, bom, olha, gente, o que eu estou lendo para vocês, coisas aqui do site, é incrível. E no final, vocês encontram muita coisa sobre ele. Cuidado que existem outros Sérgio Santos, e um deles é um esportista que mora nos Estados Unidos, se não me engano. Então, precisa procurar alguma coisa relacionada à música, né? Sem dúvida, para não haver essa confusão. E ele se apresentou nos Estados Unidos sendo ovacionado, elogiado aqui por esse deus da música, que é o Dori Caymmi, reconhecido por todos como um artista maior, compositor, e nem tenho o que se dizer. Portanto, leiam, sigam e fiquem felizes como mineiros ou como admiradores da música brasileira. Eu, que não sou mineiro, me sinto orgulhoso de um artista maior como Sérgio Santos. E aqui o nosso Questão de Sensibilidade reconhece e faz essa homenagem a ele. A folha dobrou no vento soprou no galho gemeu sangrento, o sangue escorreu do talho, o talho. A dor me deixou grisalho, por isso é de sofrimento o meu canto de trabalho. A ave bateu asa, asa roçou na grade caiu da casa, a casa virou metade, metade. Brasa, e a brasa ainda me arde, por isso é uma dor que vaza o meu canto de saudade. Ao manto, o manto cobre a ferida, ferida leva o encanto morre com a lida, e a minha lida dói tanto, de tanto estar de partida. Que é feito amigo de pranto, o canto da minha vida. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, Tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Tomar uma decisão, mais uma gota que cai no chão, basta pra um copo entornar mais cedo. E você se espantou porque sempre me teve a mão e se valeu do meu coração, feito seu brinquedo. É, sem que eu quisesse, você gelou, nitidamente perdeu a cor quando encarei seu olhar sem medo, esse medo que agora eu já sei onde se alojou, logo em você que pro meu amor sempre foi duro como um rochedo. Eu custo a crer que você chorou quando eu falei terminou. Eu lhe disse um dia que virava pedra fria. Você riu, crente de que me possui. Quero ver se agora me substitui. Gelou, nitidamente perdeu a cor quando encarei seu olhar sem medo, esse medo que agora eu já sei onde se alojou, logo em você que pro meu amor sempre foi duro como custo a crer que você chorou quando eu falei. Quero ver se agora me substitui. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Música. negra já chegou. Tem bailado, tem reizado, toque de tambor, chapéus, abanos, fitas, mantos, avós, sinhas e senhores. Vai ter no terreirão a festa da coroação do rei Nagô. Oh, abri ala pro cortejo que a senzala entrou. É de Angola que a viola chama o tocador. Congues, marimbas, guizos e agogôs, obás, ocãs e aôs. E salve a tradição da festa da coroação do rei Nagô. Ginga, dançar junto com o rei Congo que chegou. Vou ver rainha Ginga dançar junto com o rei Congo que chegou. Santo Reinagô. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Das gerais desde menino me tornei seu narrador. Sou por força de destino violeiro e cantador, mas um cabra nordestino me inquirindo versejou. Em que chão mais me ilumino, litoral ou interior? Foi de braço com a viola de angelim que pai plantou, que eu corri o mundo afora, sempre atendi quem desafiou.

Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Quem pisa forte o chão de Olinda sente logo a vibração. Ela que existe frevo ainda nas ladeiras desse chão. Em cada bloco que passar, o frevo arrasta a multidão. E em qualquer canto de rua é uma agulhinha frita, é um gole de birita, claritão da lua. Gira na ponta do cordão, sombrinha branca em cada mão. Toda a cidade do Recife pega fogo sem perdão. Lá que o frevo ainda vive, toma conta do salão. É festa até o sol raiar, e o bloco vai sem direção. E aquele povo não recua, é uma pimenta ardida, é um copo de batida, e o frevo continua. E o sol também cai no cortão, sombrinha branca em cada mão. E o pé no chão da rua é o compasso do sol e da lua, é um passo de balé. O que é que o frevo é? É o brilho da sombrinha da moça que dança sozinha dentro do meu coração. Ah, ah, dentro do meu coração. No chão da rua é o compasso do sol e da lua, é um passo de balé. O que o frevo é? É o brilho da sombrinha da moça que dança sozinha dentro do meu coração. Ah, dentro do meu coração. Quem pisa forte o chão de Olinda sente logo a vibração. Ela que existe frevo ainda nas ladeiras desse chão. Em cada bloco que passar, o frevo arrasta a multidão. E em qualquer canto de rua é uma agulhinha frita, é um gole de birita, claritão da lua. Gira na ponta do cordão, sombrinha branca em cada mão. E o pé no chão da rua é o compasso do sol e da lua, é passo de balé. O que é que o frevo é? É o brilho da sombrinha da moça que dança sozinha dentro do meu coração.